sé cómo te diré lo que siento. Un poema crece triste, inseguro. Sem palavras, delicado. Dos meus lábios treme a voz que te afaga aqui. Silêncio.